Saí da escola na hora do recreio, corri pra casa pra logar logo no play. Abri a porta e tomei logo um susto. Meu pai na sala, calcinha no meio do cu. Eu vou, fala que ele usa calcinha. Eu não vou, fala que ele usa calcinha. Calcinha. Rola mole, cabeluda pra chuchu, calcinha verde atolada no cu. Por que que ele tá tirando foto play? Não sabia que meu pai era gay. Eu vou, fala que ele usa calcinha. Eu não vou, fala que ele usa calcinha. Eu vou, fala que ele usa calcinha. Eu não vou, fala que ele usa calcinha. Calcinha. Eu vou, fala que ele usa calcinha. Eu não vou, fala que ele usa calcinha. Eu vou, fala que ele usa calcinha. Eu não vou, fala que ele usa calcinha. Calcinha. Calcinha.